Meu Deus, perdoe pelos meus pecados, meus erros. Estou no crime tentando mudar, não encontro saída. Mas aí eu tenho fé, eu vou me regenerar. Eu vou me regenerar. Eu lembro daquela cena, todo mundo no chão lá fora, cheio de polícia com um revólver na mão. Não sei o que aconteceu, qual que foi a reação. Eu apontei, eu atirei, o mano lá caiu no chão. Eu vi uma senhora se aproximando do menino, vem chorando, vem gritando, meu Deus, ele é meu filho. Agora choro e agonia, tristeza constantemente. Eu não consigo entender quanta maldade na mente. Era só um menino, tinha muito pela frente. Era só um menino, tinha muito pela frente. Favela, um lugar de muitos talentos, onde tem muito e poucas chances ao mesmo tempo. Mas você é que decide a sua vida, não é como nós pensamos. A mil maravilhas, problemas, uma parte de problemas na minha infância. Para um jovem sofredor que tem fé e esperança, e o céu logo mais vai abrir pra essa gente. E essa situação vai ser bem diferente. Assim que é, assim que é, irmão. Muitos pensam que a lei do cão é puxar o oitão. Assim que se faz cada vez mais, o gueto sofre. Com pedra de rosas não se tira azar ou sorte. No que joga e no que escolhe, sofre sem saber. Somos da periferia, malandragem é viver. Assim foi escrito há milhões de anos. Malandro que é malandro não contesta a lei dos manos. Meu Deus, quando será que vai acabar o sofrimento entre as famílias? Vejo pai e mães perdidos aos prantos. O sofrimento é tanto. Meu Deus, quando será que vai acabar o sofrimento entre as famílias? Vejo pai e mães perdidos aos prantos. O sofrimento é tanto. Fala mesmo, meu parceiro. Atento e ligeiro. Tenha certeza, respeito e coerência. Tenha humildade, igualdade, inteligência. Tudo tem sua hora, também tem consequência. Como se fosse um jogo, exige paciência. Se isso te incomoda, eu falo que é foda. Campanha de combate, de prevenção às drogas. Ocorre aqui, não para, a luta continua. Aumenta a atenção a todo instante pela rua. Inimigo do Estado, guerra é declarada. Polícia brasileira é recebida a bala. Moleque municia, fuzil de longo alcance. Não seria diferente se afogou no próprio sangue, perseguição sem fim, povo abandonado, vítima da arma, da maldade do soldado, do isolamento, puta desilusão, América Latina, campo de concentração. Eu tento entender o porquê dessa merda. Não existe rosas e a vida não é bela. Se conseguirei, se chegarei o fim, desejarei o mesmo a quem tenta me atingir. Seja um bom filho, respeite o seu pai, aprenda que a atitude de um homem vale mais. Pacientemente assim acontecia. Família pra mim é tudo, amanhã é um novo dia. Meu Deus, quando será que vai acabar o sofrimento entre as famílias? Vejo pai e mães perdidos aos prantos. O sofrimento é tanto. Meu Deus, quando será que vai acabar o sofrimento entre as famílias? Vejo pai e mães perdidos aos prantos. Acabar o sofrimento entre as famílias. Vejo pai e mães perdidos aos prantos. O sofrimento é tanto. Meu Deus, quando será que vai acabar o sofrimento entre as famílias? Vejo pai e mães perdidos aos prantos. O sofrimento é tanto. É isso mesmo, meu querido. Graças a Deus, tá tudo na paz, moleque, ó. É quente, moleque, é nóis.